hoje eu acordei pra cantar. Cantos de amor pra ela, cantos de amor pra ela. Vim dizer, vida, hoje eu acordei pra cantar. Cantos de amor pra ela, cantos de amor pra ela. Vim dizer, tu és magia, linda. Seu olhar me dá visão, gata, linda. Tu é luz na escuridão, flor mais linda. Mexeu com meu coração, gata linda. Diva, garota, verão. Se bronzeando no meu litoral. Ela é magia, bruxinha do amor. Essa princesa é flor do meu quintal. Tem astral, essa garota já me conquistou. Beleza pura, garota madura. Vou passar na floricultura e vou comprar buquê. Diva, um lindo arranjo com rosas vermelhas, flores Carolina Herrera, cheiros que vem de você. Gosto de beijo na boca, chiclete de melancia. Beijo no corpo da gata, beijo na pele macia. Deixa eu bronzear seu corpo, linda, deixa eu bronzear. Deixa eu bronzear seu corpo, linda, deixa eu bronzear. Linda, hoje eu acordei pra cantar. Cantos de amor pra ela, cantos de amor pra ela. Vim dizer, vida, hoje eu acordei pra cantar. Cantos de amor pra ela, cantos de amor pra ela. Vim dizer, que tu és sereia do meu mar deitada na areia. És violeta, borboleta, mais linda da aldeia. Flor tropicana, floripana, princesa na ceia. No piquenique, no jardim, quando a gente passeia. O teu desejo vem de encontro com o meu sabor. O nosso beijo fica doce igual maçã do amor. Nosso romance é pureza, tu és minha flor. Gata, tu és minha princesa, eu sou compositor. Falo de paz, de sentimento, praticando amor. Canto pra ti na praia, passando bronzeador. Canto pra você no meu quarto, te beijo na boca, a luz se apagou. Canto pra você na minha cama, beijando seu corpo, só logo rolou. Linda, hoje eu acordei pra cantar. Cantos de amor pra ela, cantos de amor pra ela. Vim dizer, vida, hoje eu acordei pra cantar. Cantos de amor pra ela, cantos de amor pra ela. Vim